meu áudio tá baixo, tá alto. Eu tá bom, Tim Blue. É, tá porque ótimo. Os últimos, eu sempre brigo com o meu áudio que ele baixa sozinho, tá bom. Oh, como é que ficou o meu com o abafador? Ficou melhor? Ficou. Tá bom, cara? Tá, então tá bom. Beleza. Som de DVD, cara, caraca. Eita. Mas tu fez aquele esqueminha do MP3 no ouvido, né? Isso, tô fazendo. Beleza, beleza. Tô com dor depois, mas tudo bem. Normal, normal. Nossa, tomara que tu não bugue. O meu tá bom aí, não? É, o teu tá igual sempre, né? Ah, então tá uma bosta. Vamos lá então, vamos lá. Vamos começar. Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje é essa pessoa fantástica, maravilhosa, esplendorosa. Olha o pessoal se matando pra saber quem é. Tô pra achar um dentro desse cast ainda. Só pra criar treta. Para de se olhar no espelho, Zulu. Ota. Não é ninguém assim, é só o meu amigo Felipe Zu. Olha aí, mano, tá vendo? Mas não, os novatinhos acham que tem espaço pra tá querendo tirar onda. Os Hadouken vão voltar hoje, viu? Olha aí, ó, acharam que ele tinha morrido, ó, não, tá aí, ó. O vaso ruim não quebra não, mano. É, e junto conosco aqui ele, Eduardo Filhote. Fala, galera, tamo aí de volta. Mais uma vez viajando, dessa vez com muita nostalgia, com muita emoção, muito ritmo. Pois é, mas se tu fosse hoje gravar um disco, tu tava ferrado, né, Edu? Que esse teu áudio aí. Ah, velho, pois é, cara. Faz parte da vida. Meu Deus. E junto conosco ele, Nilson Lopes. Hoje o dia começou bem e vai terminar bem. Tá favorável. Ok. E agora ela, Baianeta. E aí, galera, beleza? Vamos aí, mais uma viagem. E aí, Baianeta, já tá conformada com o apelido já, não? Tô tentando entrar em termos com isso. Não sei se irei em algum momento da vida, mas tá valendo. Sabe, quanto mais a gente se irrita, mais pega o apelido, né? É, eu sei. É, tá, quem tá falando é o Andrômeda Prateado, né, velho? Então... Essa merda já tinha desaparecido, já voltou. A gente tinha esquecido da porra. A joeira nunca morre, Timbu. Pois é. E agora ele, Ricardo Spider. Tá aí, pessoal. Tranquilidade? Filosofia do dia. O otimista vê o copo meio cheio. O pessimista vê o copo meio vazio. E o realista vê que alguém vai ter que lavar essa porra desse copo. Eu já tô pensando em lavar essa merda. Quer dizer então que o realista é garçom? Não, o realista sou eu. Então quer dizer que o Neilson lava os copos? Então a gente não precisa nem lavar. Caralho. Não precisa. Manda pra ele, será? Ô Edu, deixa o teu caneco aí pro Neilson lavar, é, mano. É doido? Que porra é essa? Safado. Tá louco? Ai. Tá doidão? Certo, gente. Bom, como vocês viram aí pelos posts, hoje nós vamos falar de música. Todo mundo preparado pra dançar aqui? Felipe, vai dançar hoje? Porra, se a gordura deixar. Vai engraxar o salão. Bom, então vamos a um recadinho da Desert Studio. Fala, Desert Studio! Agora, o MachineCast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br. É com vocês, Machines! Desert Studio Produtora. Certo, pessoal, e em seguida vamos voltar para falar das grandes músicas dos anos 80, volume 1, hein? Vai ter o lado B, hein, pessoal? Vinil, hein? Vinil é o cassete, né, Tim Blow? A gente nunca sabe, né? Tudo depende do poder aquisitivo da pessoa, hein? Quem não aguenta vinil, pede cassete, né? Aí, Neil, opa, só... Opa! Opa! Deixa chegou. Referência everywhere! Tua deixa chegou, Edu. É tua, cara, vai. Ô, Neil, só a cassete, ó, Neil, eles têm... Walkman, né? Isso aí é Playboy. É igual o Felipe. Igual o Felipe. Felipe é o que já chega logo com o Discman na mão da galera, perto da galera. Nossa, é Discman. Ô, Nilson, como é que tu. Ô, Felipe, como é que tu rebobina as fitas? Ah, pô, só botar pra voltar, dois cliquezinhos já era. Aí, pô. Ó. Olha aí, Spider. Abonado, né, cara? O cara é abonado. Não é? O cara não tem dó da energia e da pilha. Os pobres aqui é tudo na canetinha. Aquela bique meio comida, assim, sabe? Sem tampa já. Com metade do negócio já comido. Aí você enfia lá dentro e roda. É isso aí, é isso meu aí. Jesus, olha as referências aí, de novo. Certo, pessoal, como vocês viram, hoje nós vamos cantar. Não, não vamos cantar não, só vamos escolher umas músicas. Por favor, né? Ok? Então, vamos pro cast. Machine Cast, o podcast que vai voltar no tempo. Bom, pessoal, voltamos aqui e hoje nós vamos falar de músicas, as melhores músicas, melhores não, né, as que o pessoal gosta bastante aqui, futuramente a gente vai fazer outros casts. Então, quem vai começar aqui? Vamos começar por ele, né, já que faz tanto tempo que ele não aparece por aqui, né, e a maioria das vezes ele nem tá no cast, né, Eduardo! Uai, como assim? Uai, não entendi essa, não... Como assim? Tá me chamando de fantasma, seu bandido? Baianando, né, Edu? Uai, baianando. Na verdade, tem que mudar esse termo, né? Agora tem gente. Eu acho bom. Tem gente querendo matar a gente. Pode chamar de drogas mesmo, isso aí. Eu acho agora bom. Tem que... Agora não pode falar mais baianando, porque já tem alguém baianetando por aí. Ah, ó. Não. Então se falar de gaúcho viado, eu vou cortar. Não, você não, é outra referência. Rapaz, você corta o que categoria. Você quiser, né, rei? É, pois é. Seu, você corta o que você quiser. Pois é, mas eu não quero ser autoritário, então não tem essa. Fala, Edu. Pô, velho, uma música que eu acho muito foda, muito marcante. Não só pela música em si, mas por tudo que... aconteceu junto com a música, com toda a sensação e tal, que é Billie Jean, do Michael Jackson. Billie Jean é uma boa escolha, mano. Hein? Caraca, cara, até esqueci que existia Michael Jackson. Ah, não existe Paco. Mais. Nossa! Mas, ei, você gosta da Billie Jean porque tem aquela dancinha escorregando pra trás? O foi a maior sensação. Eu vou dizer um negócio, cara. Eu acho que é por causa da pegada do Michael Jackson no... Puta merda, mano. O estranho pra mim, eu lembro dessa música do Michael Jackson. Eu não sou um grande conhecedor de música nenhum tipo, né? Mas é casualmente a do Michael Jackson eu lembro. E esse álbum aí não é a que tinha a Thriller também? Eu acho que sim, hein? Ela, na verdade. É sim. É o mesmo álbum. Pois é, né? Mas então a Billie Jean não foi que mais ele, fez sucesso. Ele era negro ainda nesse álbum aí. Álbum teve muita música de sucesso no top, pô. No top mesmo. Teve Billie Jean, teve essa Thriller, teve Beat It também. Smooth Criminal também, né? Dessa, não é? Também. Não, é do Bad. Essa é do outro CD, ele tava branquinho já. Olha aí, mas Edu, me diz uma coisa, tu escolheu essa música pra não ser óbvio ou tu realmente é a que tu mais gosta desse álbum? Cara, é porque, na verdade, a Billie Jean, ela saiu em outro álbum também, cara. Deixa eu ver aqui. Tá, mas o que tem a ver se saiu em outro álbum? Porque eu acho que ela não saiu no mesmo álbum do Thriller, então não tem como você comparar. Claro que saiu. Não, saiu o Thriller... O Thriller é que saiu no álbum do Billie Jean. O nome do álbum é Billie Jean, não é? De Michael... O nome do álbum é Thriller, pô. Não. É, o nome do álbum é Thriller. Poxa, do Thriller, é o Thriller. Nome do álbum é Thriller. Na verdade, saiu o primeiro single que chamava... O single do Thriller chamava Billie Jean, que era um disco só com essa música, tá no ligado? Caso... Aí depois que saiu o álbum Thriller. Porra, velho, esse disco tem aquela Wanna Be Starting Something, que é boa tá, pra então, caralho. Tá, então, Edu, eu tô correto ou tá errado? Muita música foda, o Michael Temple. Tem. Edu? O quê? Não, ela é do Thriller. Ela saiu no Thriller também. Na verdade, ela saiu depois do Thriller. Meu Deus. Ixi, caraca, tu não tá sei, perdido, cara. Aqui, é no mesmo disco. É porque aqui, ó, ela fala que ela saiu como segundo single do álbum Thriller. Só que nas imagens aqui aparece o álbum Billie Jean, tá ligado? Ah, sim, mas é. Eu acho que é o álbum do single, tá ligado? Porque ela saiu realmente no disco, ela é a sexta música do disco, depois de Beat It, entendeu? É, até onde eu vi, recentemente eu vi um vídeo do Michael Jackson que o Billie Jean era o nome do álbum e tinha também o Thriller, mas o Thriller não era o principal do álbum. Nesse daí, depois pode ter saído outro álbum do Thriller. Ai, já é. Enfim, rapaz, eu creio que pode ter sido. Oh, mas vou de dizer qualquer aqui forma, você, a Billie Jean foi a música que mais tocou do álbum, saca? Foi a mais famosa. Isso, mas o nome do álbum era Billie Jean. Então, eu tô vendo aqui que Thriller é o sexto álbum de estúdio de Michael Jackson, lançado em 30 de novembro de 1982. E Billie Jean é a sexta música do disco. Então, beleza, então é isso aí, velho. Eu gosto da Billie Jean, cara, especialmente por causa da dança, saca? Que era a música que ele fazia, o Moonwalker, e, velho, como que eu queria conseguir fazer o Moonwalker quando eu era criança, velho. Sempre que tocava, ficava eu de meia lá na época, quando a gente era criança, era aquele chão feito com xadrez, que chamava, que era tipo um cimento liso, sabe, colorido. Então, colocava a meia assim e ficava tentando imitar, velho, o Michael Jackson fazendo o Moonwalker, tá ligado? Sempre fui muito fã, velho. Mas o que eu achava mais foda do Michael Jackson era aquela parte que ele caía pra frente e não caía, tá ligado? Eu vi muito nego levando tombo por causa disso, mano. Sim, cara, do Smooth Criminal. E recentemente eu vi num documentário mostrando como que era, no palco tinham uns ganchinhos e o sapato dele tinha um encaixezinho especial. Então chegava na hora da dança, ele fazia aquela viradinha que era pra encaixar o sapato no pino. Aí ele inclinava e o sapato ficava preso no pino, então ele não ia cair. Quando ele voltava, você pode ver que ele dá tipo um passinho andando de lado e depois começa a dançar de novo. Esse passinho é pra tirar o sapato do pino. Olha aí, fudesse minha imagem da parada. Obrigado, velho. Destruindo infâncias aí, ó. Oi. Missão dada, missão cumprida. O disco antes do Thriller dele é de 1979 e chama Off the Wall. Então não existe disco Billie Jean. Billie Jean é uma música do disco Thriller. Ok. É isso aí, estávamos certos, Tice, tá vendo? É isso aí, os nordestinos comandam essa porra. É, aqui tem água, porra, não é São Paulo, não. O que pra Ticiana não tem nada de bom, né? Porque ela tá em São Paulo, então fudeu. Ah, mas ela levou água de lá daqui do Nordeste, né, velho? Então. Ok, ok, isso só comprova que eu não sei porra nenhuma, então eu vou ficar quieto aqui. Então, Edu, parabéns pela música, porque pelo menos essa eu conheço. Eu falei, cara, vai ter muita música aí que você conhece, seu bandido, você só não sabe os nomes. Beleza, beleza, então eu vou falar agora a minha música aí, que é... Edu, qual é o nome da música? Eye of the Tiger. E essa aí quando falou. Aí sim, mano. Essa também é top. Essa eu só conheço. O nome da banda é Survivor. Do filme. Survivor. Só conhece Survivor. Por causa de rock, né, Tim Blue? Hã? Por causa do filme, né? Tá, mas peraí, essa, o filme do rock não é de 80, é de 70 e poucos. 82 essa música. Ai, eu fiquei. É, eu ia falar, essa aí é 80 e poucos. Ah, é tá o mesmo bom. Ano tá de Thriller, tranquilo. Inclusive, do Billie Jean. Mesmo ano. Okay. Saíram no mesmo ano. Pois é. Então, em 82, quando eu ainda chupava teta, eu escutava a música do rock. Cuidado, viu, cara? Pois, é, quer eu ia dizer... falar um negócio, mas vou ficar quieto. Eu também. É, opa, melhor ficar quieto, né? Sinto-se à vontade, gente. Cara, vocês estão... estão abaixo... como é que eu vou dizer? Vocês estão cobertos pela proteção da magia da edição. Não é? Mas isso é da época que tu passava o batom, o chocolate na boca ainda, não? Não, nessa época não existia batom ainda. Você passava o quê na boca, então? Essa... Caralho. Leite. Eu não quero saber, não, essa resposta. Pula. Era pirulito chupetinha. Então, eu não faço ideia quem cantava essa música, qual banda, qual cantor. Simplesmente eu lembro por causa do... Eu só sei por causa do filme. Só. E eu acho fantástico a música. Então fala do filme, né, Rei? Porque você não disse até agora, só falou que eu gosto da música por causa do filme. Do sim, rock. O filme do rock. Um lutador. Porque... E essa vale. Música ficou muito famosa, velho. Ela virou referência pra, tipo, várias... Todas as menções que falam de rock usam essa música. E a música também virou referência pra muitas outras coisas, sabe? Até recentemente... Estimulante, né, Edu? A música pra estímulo, a galera malhar e tal. A galera tá correndo também, escuta muito. Trilha sonora de atividades físicas também. E recentemente teve um episódio de Sobrenatural, né, de Supernatural. Eu não sei se foi a oitava, se foi a nona temporada. Eu sei que o episódio deve ser a chama... 15ª, Edu. Tem uma porra de... Não, tá na 11ª. Tá na 11ª. Oh, deve estar na 20ª. Só responde uma pergunta aí, Edu. Eles começaram a matar algum Oxóssi... Iemanjá, já não, porque já acabou o que não, eles tinham que matar, não, né? Apareceu nenhum afro-brasileiro ou afro-americano, não. Então tá bom. O episódio chama Yellow Fever. Aí, quando acaba o episódio, naquelas ceninhas de pós-créditos e tudo, tem um off-topic do episódio, que é o... acho que é Jensen Ackles que chama o ator que faz o Jim. É ele, tipo, fazendo um clipezinho de Eye of the Tiger, tá ligado? Cantando e dançando em volta do carro e tudo, com a galera. E, tipo assim, os caras filmando de zoeira. Ficou muito legal, cara. Essa música, inclusive, é a única dessa banda, né? Porque alguém conhece alguma outra? Essa banda deve muito a essa música. Eu não conheço nem tem a banda. Outras... tem outra sim, engraçado, né, velho? Como é que eu não... é, esqueci agora o nome da outra música desse, que é bem conhecido, mas eu esqueci, cara. Engraçado. Nossa, que o nome é tão da conhecido banda... que você esqueceu. O nome da banda é Survival, né? Mas pelo visto não sobreviveram muito. É isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar agora. É, o vocalista dessa banda, ele morreu ano passado, cara. Finalzinho do ano passado ele morreu. Olha aí. Olha. Nossa, mãe do céu. Essa aí eu nem sabia, mano. Ó, desculpa aí a brincadeira, velho. Meus pêsames, hein? A família que com certeza. A família, né? A família com certeza tá ouvindo. Então. Machine Cash é internacional. Internacionalmente desconhecido, né? É. Não, o cara morreu em 2014. Mano. É, foi isso mesmo. Rapaz, 2014. O Spider já levou o Machine Cash pro. Como é que chama? Pra Bali, pra Dubai, pra Roma. Romênia, né? É. Pra Paris. Tô fazendo trabalho internacionalizar o conteúdo aí, né, cara? Olha aí. Pra República Tcheca ele não quer ir, né? Porque tem um nome bom, ele não quer ir. Olha aí. O trabalho do Spider divulgar é muito mais difícil de qualquer um nosso aqui, porque ele é boca a boca, né, cara? A gente é digital, ele não tem nem rede social pra divulgar essa porra. Eu não, cara. Eu ele sai com o MP3 divulga... na rua, sabe? Escuta aí. Ele divulga através de sinais de fumaça, tá ligado? Aqueles carros difusor, pô, de som, ele tem um. Ele é igual o tio da pamonha. Então, esse daí é, essa daí é a minha música, né? Espero que seja legal. Que eu me lembro é legal. É, ah, eu gosto. Essa música é muito boa, velho. Muito boa mesmo. É foda. Meu moleque curte então, essa música. Então, olha o meu aí, também, velho. O meu também. Olha aí. Bom, Spider, tua vez, Spider. Uts, cara, eu vou trazer uma banda aqui que provavelmente vocês não conhecem, que se chama Tears for Fears. Lógico que eu conheço. Nossa, todo mundo conhece. Chegou isso aí, mitando. Cara. Eu não conheço, não, Eu não faço ideia de quem é essa bosta. Nossa, a banda é essa foda. Essa bosta, olha que filha da puta, velho. Caraca, Tim Blue, você. Essas bandinhas 3 por 1 real. Você tinha que ser queimado na fogueira mesmo, cara, como herege. É um herege. Você quer ver que você conhece, Timbu? Essa é a música... Por que tu não espera ele falar a música? Vai queimar a pau do cara. Não, ela pode falar outra música. Foda. Mas vai saber, vai saber. Então, a música que eu escolhi aqui é Shout, do Tears for Fears. Shout. Puta merda, mano. Essa música é foda, velho. Shout. Shout. Assim de nome eu não lembro. Era essa música? Tia? Não, não era essa música, não. Tem uma música deles que ficou muito famosa recentemente. Que é a... É, porque a Lorde regravou e foi tema do CG do Assassin's Creed Unity. Caraca. E também foi tema do filme Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, que é Everybody Wants to Rule the World. Que, que era a minha segunda opção, na verdade. É, foi a Lorde regravou essa música e ficou muito foda a versão dela também. Esse filme é do Edu. Nossa! Ah, não, cara, puta que pariu! O cara usou um cometa de Pegas olhar agora. Tá louco, cara. Meteu uma flechada, velho. Tá melhor, mais véio. Atravessado que carro de polícia em Blitz, cara. Nega, ó, zoeirada de Pegas. Meu Deus. Cara, então... Bom, e Spider, fala aí da música. Então, cara, Tears for Fears tinha várias músicas boas aí. Peraí, eu me perdi. Como é que é o nome? Tears for Fears. Ah, tá, saúde. Lágrimas por Medos, que seria em português. Traduz aí, Edu. Seria Lágrimas por Medos. Então, assim, Tears for Fears é bom nome. Uma banda muito foda aí dos anos 80 aí, cara. Ela tá na ativa até hoje, só que não com tanto sucesso aí. Mas, cara, tem altas músicas deles memoráveis e a minha preferida deles é Shout. Só que, assim, com dor no coração, porque tem várias outras que são muito massa também. E tem... Ah, se for assim, a gente não escolhe nada, né, Spider? É, mas Tim Blue, você que não conhece, tem um álbum deles que se chama Tears Roll Down. E você vai dizer saúde de novo, eu sei. Mas... Eu entendi que tu falou pra baixo, hein? Nossa, já olha tá bem, aí, já, então. olha aí. E aí lá tem todas as top músicas dele, pelo menos quase todas. E, cara, uma música mais massa que a outra. Tô mentindo aí, galera? Mas... Não, é muito foda. Eu achei curioso que essa banda aí tem altos e baixos, né? Primeiro tu falou down, depois falou top. E eu não tô. Tá que pariu, mano. Caralho, pra ser... O cara faz piada no meio do deserto. Pra ser nossa, tá mais perdido que eu percebo em tiroteio, mano. Eu vou dar risada só pra ele não ficar sem graça. Não preciso, eu edito as risadas se for preciso. Cara de pau. Vou comentar isso lá. Todo mundo vai rir agora, ó. Agora. Puta que pariu. Depois dessa vou até beber uma água. Ó, que filha da puta. Azar. Enfim, essa é a minha escolha aí. Musicaço. Então... Muito boa, Spider, muito baita bom. Música, Spider, até tô baixando aqui pra me escutar amanhã. Faça isso, cara, até porque você vai ter que baixar pra colocar no cast, né, cara? levou um reverso do caralho. Então é isso, então agora, Baianeta, fala a sua música. Então, a minha música é assim, é uma música que eu me pego cantando quase sempre, assim, do nada ela vem na minha cabeça. Eu gosto muito dessa cantora, tive a oportunidade de assistir um show dela aqui em São Paulo, há uns 4 anos atrás, mais ou menos. E é foda, meu irmão tinha o vinil e eu fiquei, assim, embasbacada quando eu escutei, que é Cyndi Lauper, Goonies Are Good Enough. Putz, massa. Cara, eu não lembro dessa música. Eu lembro. O filme dos Goonies, velho. É o tema do Goonies. Cara, de nome eu não sei não, mas Goonies é amor demais, porra. Goonies é foda, mano. Essa música é foda. É a música tema do filme. Assim? Música fodástica. É aquela, né? Nananana. A gente combinou que a gente não ia cantar. Deixa ela cantar. Eu não tô cantando, eu tô fazendo o ritmo. Deixa a Cindy Lauper cantar mesmo, mano. Não estraga essa merda, não. A Cindy Lauper eu conheço mais a Girls Were Fun, né? Aquela música. E Time After Time. Eu não conheço muito da Cindy Lauper, não. Então, eu achei foda, assim. Eu assisti o show dela em São Paulo, assim. Foi foda. Aí, ó. Boa, massa. Olha, eu trabalho, olha aí. Porra. Tô zoando, que tá vendo que eu tô zoando. Eu sei, pô. Ah, tu falou em eu trabalho, aí tu atingiu o Neilson no fraco. Ela tem várias músicas boas. Seu rabo. Tão conhecidas, né? E ele ficou se segurando pra soltar um seu rabo. Ele ponderou, né, se ele fez... Primeiro ele mediu o comprimento do rabo. Tava enchendo a barra de especial, mano. Vai jogar seu Zeldinha, vai. Eu não jogo Zelda, seu Quem joga sou eu. Mas mesmo assim ele vai jogar, sabe? Tu tem que falar pra mim, vai jogar seu Lego. Eu jogo Lego. Caralho. Lego é bom, velho. Jogar com meu filho é massa. É massa. Pois então, gente, essa é a minha escolha. Assim, eu sei que Girls Just Want to Have Fun é a mais famosa dela. Sim. Mas a música tema dos Goonies, pra mim, representa muito. É muito marcante mesmo. Pra maioria da infância da galera aí, quem assiste Goonies sabe que é foda, mano. Ah, eu não gostava de Goonies. É lógico, tu é o Sloth, né, velho? Tá louco. Agora, na edição, você vai botar o Sloth, que eu achei com o Chocolate. Vou ter que baixar a porra do filme todinho só pra pegar esse áudio. Se fudeu aí. Muito bom. Agora essa foi minha escolha, gente. Muito boa, velho. Parabéns. Muito boa, muito boa mesmo. Parabéns aí, realmente essa música é muito boa. Boa. Okay, meu irmão, fica quieto, velho. Se não sabe qual é a música, fica quietinho aí, mano. Lamento, não tem o que fazer. Então, Felipe, fala aí a tua escolha, cara. A minha escolha também vem, oriunda dos filmes do rock, né, velho? Porque. Olha aí. É, Rock 4, pra falar a verdade, é aquela música quando o negão morre, né? Apollo é assassinado no ringue e tal. É, de Robert Tepper, No Easy Way Out. Então tá, Felipe, mas se não me engano, eu já escutei uma vez essa música num cast nosso, hein? Ah, foda-se, escuta de novo aí. Mais grosso que uma tora, tá tudo, que... Não tem aquela 12 de dois cano, maluco? Que quebra assim? Foi igualzinho aquela... aquele tirão. Aquela cano serrado. É, cano... Aquela cano então, serrado. É igualzinho, velho. Bum! É direto mas no joelho do cara. Mas é só por causa do filme, Felipe? Não, velho. Não é só por causa do filme. Tipo, eu treinava, fazia Kung Fu escutando essa merda. Fazia natação, depois saia voltando escutando. Minha mãe gostava muito da trilha sonora. Então, pra mim é muito marcante, velho. Eu gosto muito. É um exemplo de superação, pô. Inclusive até no filme mostra isso. Muita gente também escuta até hoje por causa disso, velho. Olha aí, olha aí. E que, qual é a banda mesmo? Tu falou? É Robert, banda? Robert Tepper. No Easy Way Out, o nome da música. Olha aí. E quem gosta dessa música aí que tá escutando o cast? Que tá gravando aí? Eu não lembro dessa música. Eu gosto dessa música. Eu não conheço. E eu não sei por nome, é difícil, cara. É que você não gravou o cast filmes, né, cara? Mas tá... Nem ouviu, pelo visto. É, porque a música tá lá. Ele ouviu sim. Ele ouviu sim por causa da coisa. Bom, então, Felipe, é isso aí. Baita escolha aí, pelo visto, o pessoal conhece bastante. Então, Neilson, chega de suspense, Neilson. Fala aí qual foi a que tu escolheu. Bom, eu vou escolher aqui a... O nome da música é Runner, da banda Information Society. Society, eu só sei, só conheço essa palavra porque eu trabalhava numa cancha de futebol society. É a única coisa que eu conheço. Beleza, mano. Você já ouviu essa música? É, eu não. É uma banda só de boleiro, né? Não. Caralho. É tema de algum filme, é trilha de algum filme, alguma coisa assim, Nilson? Acho que não, cara. Ah, tu acha que não? Nem nome eu não conheço essa música, não, mas pode ser que eu tenha escutado já, velho. Ela é bem conhecida, até quem não curte o estilo ou conhece. É, eu devo conhecer, mas de nome. Não, não, tipo assim, não é tão conhecida igual o Michael Jackson, mas é conhecida. Nossa senhora! É querer comparar com o Michael Jackson? Jackson assim, mas tudo bem, né? Não, você entendeu o que eu quis dizer. Olha aí, olha aí. Eu tenho um pedacinho que talvez vocês conheçam. Eu não consigo, mano, sinto muito. Então ficou aí a escolha do Neilson aí. Qual é o nome da música mesmo, Neilson? É Running, que é de correndo, Running. Ah, Running. Ah, isso, legal. É como se fosse a música do rock lá, né? Seria melhor. Se o nome da música do rock fosse esse, seria legal. É do Tim Blue, da praia, né? Lá. Não fizeram o curso de inglês, né? O curso B, né? Eu, hein? Que porra é essa de curso? Eita, nem vou fazer. É isso, eu nem vou fazer. Você tá afastado de Deus agora, hein, meu aluno? Isso, mano? Nem vou fazer. Eu me livro. Certo, então terminou a rodada de músicas internacionais e agora vamos para as brasileirinhas, ok? Só a bolsa aí. Nós vamos falar de pornô agora? Caralho, música brasileira tem muita coisa bacana, cara. Olha o que o Spider tá na cabeça. Mas cara, essa eu vi chegando, cara, de triciclo. Caralho. Tá bom. Então, Spider, você assistiu isso bem antes dela chegar, né? É tudo culpa da faxineira que ele tava pagando. Ok, o Spider, já que tá tão falando bastante aí, então diga a tua primeira música. Cara, a minha música é de uma banda aí de Brasília, né, que viveu bastante aí viveu o rock aí, né, na frente, de Brasília? De Brasília? É, Brasília, cidade, Brasília, Distrito Federal. Ah, deixa eu ver se eu consigo adivinhar. É, Traje Rigor. Não. Legião Urbana. Não também, porque é uma boa. Capitão Inicial. Também não, mas eu passei perto. Barão Vermelho? Então fala, Barão Vermelho. Paralamas de Sucesso, minha chiba alada, caralho voador. É, aborto elétrico? Não. Deixa ele falar. Mordida do Banguelo no braço do Cotó. Cara, pode falar. É Pleb Hood, cara. Pleb Hood, que? Mano. Isso lá fez sucesso, pô. Que? Pleb Hood, cara. Nossa, Pleb Hood. Nunca ouvi falar disso. Isso é submundo, cara. Isso aí só quem conhece o rock. É underground. Mesmo. É, cara. Underground, cara. Tem Spider quer um cast de música só pra eles escutar. mano, eu tô achando isso também. É um áudio particular só pra Spider. Cara, é a oportunidade da galera conhecer umas músicas aí que não são tão mainstream. Tá fazendo, né, propaganda, é? Não, mas a galera não é tão mainstream, né, cara? Eu mole, se então... tivesse escolhido panela velha que faz comida boa, tava daí, ó. Pois é, mano. Não tem nem como o pessoal confirmar 180, oh, mano. Mas muita gente vai conhecer. Ela não chegou a durar até os anos 90. Ah, eu confio. Pera aí, Edu, repete, Edu, não deu pra entender. Ela é dos anos 80, porque eu acho que ela desfez antes de chegar na década de 90 ainda. Não, ela foi até quase 2000, Edu. É? Ah, então bacana. Mas a música, assim, todo mundo, bastante gente conhece, que é Até Quando Esperar, cara. Esperar e cadê as mãos? cara... Nunca ouviu, né? Eu provavelmente não. Bota sobre grilo nessa parte. Tu até falou o nome da música já? Nem sei. Até quando esperar o nome da música? Até quando esperar pra Plebe Bivinho fazer sucesso. Oh, é porque naquela cidade fantasma não tem a parada de rolar aquele capinzinho, né, velho? O som em Brasília rola, é tudo plano. Cara, essa música é foda, eu acho ela foda e pronto, acabou, entendeu? Mas ela é foda, sim. Nossa, tem mais, cara, é boa escolha. E tem mais, ela é de 80, a mensagem dela é foda, o ritmo é bacana. E se não aceitar a música, ele vai sair do cast. Foi boa escolha, Spider. Eu conheço essa música. Não é melhor do que eu vou escolher, não, mas a música é boa. Mas eu fiquei tentado em escolher Capital Inicial, cara. Eu fiquei tentado. Eu falei, não, vou pegar uma música mais underground. Mais underground. Pelo menos Capital Inicial eu conheço. Ah, cara, mas não importa, né, cara? Mas tu mesmo dissesse que não entende porra nenhuma de música, Timbu, então? Sim, mas pelo menos eu já ouvi falar em Capital Inicial. Pra você entender ou não entender, não ia fazer diferença, não, velho. Exatamente. É isso aí. A minha escolha é isso aí. Vocês vão ouvir a música, a música é foda e pronto, acabou. Eu vou pular essa parte no cast, foda-se. Eu só vai ter que me... aí, pronto, acabou. Tu vai ter que me passar essa música, porque eu não consegui achar essa música. Que mentira, velho. Não eu se faz. Eu achei aqui, escutei e não gostei não. Olha aí. Mas eu fui escutar. Pois é, eu só não escutei porque tá travado. Então, Felipe. Pronto, a minha é Paralama de Sucesso, Lanterna dos Afogados. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma noite longa, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Nossa, velho. Lanterna dos Afogados. É o nome da música, pô. Cada nome. Aqui é muito difícil, né? No Nordeste ninguém se afoga, não. Eu conheço Alagados, que é Alagados. Não, velho. É porque você tem lanterna verde, lanterna amarelo, lanterna branco e lanterna dos Afogados, entendeu? Aí dentro. Aí dentro desse brioco aí usado. Maldito. Quem entendeu basta nenhuma. Mas essa música Gal Costa regravou. Lanterna dos Afogados. Não, tem um tempinho já. Ela gravou essa música. A música é tão velha que a regravação já tá velha, velho. Caraca. Os Titãs também regravaram essa música. Eu me lembro que teve um show que foi uma promoção da Unilever, que teve o show Paralamas e Titãs no mesmo palco. Aí os Titãs cantavam a música dos Paralamas e os Paralamas a dos Titãs. E eles dividindo o palco, as duas bandas no palco ao mesmo tempo. Isso foi da Coca-Cola não, bicho? Não, foi da Unilever. Até que tinha promoção lá, você comprava um produto Unilever, você ganhava o CD junto. Era absorvente, barbeador... Você ganhou um pacotinho de absorvente, mano? Não, né, velho? Mas eu tinha minha irmã e tinha minha irmã, né, porra? Eu era criança. Mas levou cara. Pra eles, levou pra elas. Não, velho, minha mãe que comprou, velho. Eu lembro do CD porque eu ouvia, entendeu? Saquei. É, assim, eu não quero falar mal, nem plantar discórdia e nem ser o chato da parada. Mas você é. Mas eu acho Então desculpe. Desculpe por ser o sensor. Tô zoando, pô. Alguém tem que puxar. Mas assim, bem tranquilamente, pra ninguém brigar muito comigo, eu acho, é eu longe, acho é errada essa que essa música é de 90. Ai, meu tem Deus. Tem certeza, mano? Eu acho. Mais um, eu mais acho um que vai sair que do não, cast mano. Agora. Ah, então beleza, velho. Então bota Cerada e Legião Urbana aí. Não, mas eu acho, tá. Tem que ver se não é mesmo, tá? Porque aqui não, pra mim na pesquisa... Ver, mano. Eu não consigo alguém ver. Veja... Apareceu 1900... Tô olhando aqui. Apareceu 1989. 1900 e quanto? 89. 89. Olha aí, ó. 89, então tá no passou, 80 ainda. Passou na beirada. Então beleza, porque pra mim aqui apareceu 1980. Passou na beirada. Ah, se apareceu 80 é melhor é 90, ainda. Desculpa. É. Ó, ela é de 89 do álbum Big Bang. É verdade. Então beleza. Verdade. Então, beleza. Então foi mal, desculpa. Isso aí, só pra confirmar. Beleza, nenhuma, cara. Vai ficar essa merda mesmo, lanterna. Nossa, bateu na trave. Foi 89 mesmo, é isso aí. Tá valendo. É, não sou Neilson não, pô. Eu duvido eu errasse. Passou de raspão, mas passou. Olha aí. Então, eu vou falar agora a minha. E uma que eu tenho bastante nostalgia, que eu escutava muito na década de 80, principalmente em aniversários, era Super Fantástico, do Balão Mágico. Som de grilos. É nostálgico. Todo mundo conhece, aí ele não conhece? Fantástico, amigo. Mas todo mundo conhece, não conhece? Com certeza. Olha aí. Conhece, pô. Mano, então, todo mundo, até os guri novo conhece, porque aquela mulher quando aparece, como é o nome dela? Simone, quando Simone. Aparece, só canta essa merda, mano. É mesmo? É quando aparece, ela canta essa música ainda? Até hoje, mano. Ah, ela cara. Ela aparece naqueles programas de auditório, a galera pede e ela canta, velho. Com aquela cara. Ai, puta, Jesus. Mano. A mulher já deve estar cheia de prega na cara e ainda cantando essa porra desse Super Fantástico. Ok, ok. A minha escolha foi essa. Gostou? Não faz diferença. E canta ainda, hein? Canta pulando e chutando ainda a música. Então, de boa, nostálgica é mesmo. Mas olha aí, olha aí. Dos rock, essa porra apareceu. Vai lá, Tiziana, vai lá. Então, eu vou escolher uma música assim que meu pai gostava muito e minha mãe gosta também. E lá na Bahia, na minha infância, eu ouvi muito. Eu escolhi uma música do Reginaldo Rossi, Garçom. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco, mas todo bebum fica chato, valente e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Puta, é foda essa música, mano. Meu pai escutava muito bêbado. É, eu lembro muito do meu pai com essa música. Meu pai já é falecido, mas eu lembro demais dele. E essa música faleceu, o Reginaldo também é falecido. O Reginaldo também é falecido. E assim, o cara é o rei do brega, né, gente? Não tem uma pessoa que não tenha comido uma água ouvindo o Reginaldo. Tá, que pariu, velho, na moral. Mas é verdade, mano. Ô, Neilson, você não conhece garçom? Você eu conhece garçom, mano. Pode até não gostar. Eu não curto, então. Eu não gosto, mas é, isso aí não... Tá, eu gosto, impossível. Mano. E traz lembrança mesmo da infância. É impossível. Mano. Recentemente eu tava vendo uma série, não tenho certeza se é uma série ou um filme, que tinha um cara no bar lá bebendo 300 litros de cachaça lá e eu lembrei do Reginaldo Rossi cantando a música lá. Bom, um fato curioso do Reginaldo Rossi, mano, minha irmã pegou um voo do lado dele, velho. Ela teve que trocar de lugar com minha mãe porque ele tava fedendo a uísque, mano, e ela pegou o autógrafo dele no saquinho de vomitar, velho. É um tá clássico, louco, rapaz. É clássico do Reginaldo, né, gente? Reginaldo Rossi é foda. Ele é foda, velho. Ele é o rei do brega e quem nunca tomou uma água sem ouvir Reginaldo Rossi não viu. Eu prefiro 4 horas da manhã sentir o cheiro da maçã. É melhor, hein? Nelson prefere o Falcão. Nelson prefere o Falcão. Não, tá louco? Tá louco? Tá louco? Porque o Nelson curte mais Calypso, né? Chimbinho. Eu odeio forró, maluco. Odeio forró. Nelson chorou. Nelson chorou quando acabou o Calypso. Pois é, mano. Chorei. E ainda cantou a lua. Eu chorei de emoção. Acabou essa desgraça. Eu passando hoje pela... Fui abrir o UOL lá e a primeira matéria da capa era que o Calypso acabou de novo. Caralho, é, mano? O Nova Dupla já... Já acabou de novo. Eu vi agora de tarde. Bem, mas ele já traiu essa também, né? É, eu ia dizer agora. Deve ser, né, cara? Ele tem uma cara de bêbado, né, cara? Sei lá. Também. Caralho. Tem que ser bêbado mesmo pra aturar, né, Joel? Só pode, né? Não sei como é que essas porra fazem sucesso, cara. Eu não sei como vocês saíram de Reginaldo Rossi e foram parar em Calypso, velho. O que que no Reginaldo Rossi, pô? Não, a gente saiu de Balão Mágico. Vamos voltar, mano. Senão a galera vai estar cantando Kelly aí daqui a pouco. Vai ser meu foda. Deus do céu. Eduardo! Cara, a música que eu escolhi... Eu queria escolher outra. Mas ela é de 91. Então eu vou escolher... Não é a que eu mais gosto, mas... Encaixa muito, cara, é como se a música tivesse sido lançada hoje. Como se os caras tivessem pegado a situação do Brasil hoje e tivessem feito a música. É, que país é este? Top. Legião Urbana. Cara, é como se eles tivessem feito a música hoje. Cada detalhe da letra encaixa certinho nos dias de hoje. E mas foi encaixava justamente... antigamente também, Edu. Então o Brasil é fodido há muito tempo, mano. É, encaixa cara. Desde que o Brasil era capitania hereditária. Isso aí. Ah, porra. É, pois é, pois é. Colônia, isso mesmo, mano. Né? Cabral chegou cantando ela. Foi, deixou no pergaminho e aí Renato Russo achou, entendeu? Pedro Vaz de Caminha, né? Pedro Vaz de Caminha escreveu essa música pra galera lá e... Desse jeito. É, eu sou suspeita, Edu, porque eu não gosto de Legião Urbana. Olha aí. Mas eu reconheço o valor da música, entendeu? Mas eu não gosto, mas reconheço o valor da música. A música é, a música é boa. Eu reflete porque o Brasil é uma bosta desde o Edu, essa música é foda, mas quando você ouvir a minha música, você vai ver que tem bastante do Legião, do Plebe Rude também. As sim, letras cara. São políticas e tudo mais. Sim, Plebe Rude, Capital... Essa galera aí. Mas o Edu conhece a tua banda, Spider. Ah, é verdade, né? O Edu conhece. É, o Edu conhece. O resto aqui que é... Que é né? O resto que não é underground, velho. A gente não é Tartaruga Ninja, não, mano. Não, nem todo mundo tem um conhecimento farto de música que nem eu, assim. Underground só conheço metal, cara. só heavy metal. Eu achei que você ia falar que você só conhecia o Need for Speed underground. Não, não. Puta que pariu. Eu não tô tão pra ser nosso assim, não. Eu conheço muito mais metal que tu. Puta, velho, lá vem, eu vi essa vinda, hein? Lá vem, conhece, é, pois é, mano. Conhece é. Mesmo. Você conhece mesmo. Conheço, eu sou metalúrgico. Ah, meu Deus, cara. Eu sabia, cara, eu tava vendo chegando. Eu já tava reclamando antes dela sair, mano. Ah, dessa vez o Carlos Alberto tava sentado, ele tirou o Carlos Alberto do banco e ainda deu uma bancada no Carlos Alberto ainda. Puta, velho. Na moral, o Timbu evoluiu, mano. Ele já evoluiu, virou o Paulinho Gogó, velho. É, então, e outra coisa interessante também, velho, é que essa música foi a música que lançou a banda como Legião Urbana, né? Eles gravaram uma fita demo, mandaram ela pro Herbert Viana, que é o dono, né, dos Paralamas do Sucesso. Ele ouviu a música e tal, igual o Renato fala no DVD acústico do Legião, ele ouviu, gostou e divulgou. E foi isso que fez a Legião Urbana começar a fazer o sucesso e tudo, e virar uma das grandes bandas nacionais aí, do cenário do rock nacional, sabe? Olha aí, olha. Tudo começou com essa música. E pra você ver, cara, é igual o Neilson fala, o que é bom dura o tempo que for, cara. A música feita lá em 1980 alguma coisa, hoje, 2016, é como se a música tivesse acabado de ser escrita, sabe? É, mas isso não é uma coisa boa, não. Significa que nosso país não evoluiu. Por um lado, você tem razão. A gente tem que estar sempre sugando o que já passou, né? Porque o de hoje não supe. A gente estuda o passado para não repetir os mesmos erros, né? E essa música mostra que a gente só consegue cometer os mesmos erros toda vez. A gente tá não igual... saiu do erro, né? A merda é essa. A gente tá igual na música do Rei Leão, no Ciclo Sem Fim. Mas a coisa é certa. Uma coisa é certa, eu não consumo esse erro de hoje em dia. Eu também não, eu não tô pagando o pato aí pelos outros. Mas... É, todos nós. Todo mundo. Só falta tu nisso? Só falta eu. Então, toca. Bom, e 80. Bom, tá bom. A música que eu vou escolher é RPM, Alvorada Voraz, cara. Thank you. força forjam as nações, farsas e jogos, armas de fogo, um corte exposto em seu rosto, amor. E eu, nesse mundo assim, vendo esse filme passar. Boa, música massa. Uma música aí que eu... Essa música é boa, velho. Que eu acho muito massa a letra dela, não é assim, não é uma letra política. Ah, é uma música massa, cara, eu acho massa. Inspiradora, eu acho. É legal, é legal. Ela é meio política, velho. É, ela toca em meios políticos, mas não é igual o Legião faz, né, cara? É, no, o Legião ataca é meio velada. A merda, né? Ele só dá uma beliscadinha ali no caso, né? É, enquanto o Legião mete o dedo na fila. No caso é isso mesmo. Mas é uma música bem rock, cara. Aquela parada bem... Bem legal, tam, bem legal. Tam, tam, tam, bem, bem agitada e mesmo. O Game era legal, pô. Muito, muito boa a banda também. E a música já era. Conhece, Marcos? Hein? Caraca. Conhece? Já ouviu? Nunca ouvi falar. Sério? Não faça aqui, cara. O cara é mais... Ele tá zoando. O cara mais... Ele só pode tá zoando. O bicho é mais velho que eu e não conhece essa música, cara. Como é que pode isso? Ah, eu posso... Assim, ó. Todas as músicas que vocês falaram eu posso até conhecer. Tim Blue, essa música mas... passou no rádio. Não adianta falar... Não adianta falar nome e... Coisa que eu não ela sei, passou cara. No... Ah, ela passou... perdeu a infância vendendo ela leite, passou... mano. É, ela passou na rádio direto. Passava em tudo quanto é lugar. Nos anos 80 passava direto, cara. No meio dos anos 90 também. Cara, eu teve uma época que eu escutava muito rádio. Caraca. Nos anos 90, mas era só música sertaneja. Ah, no, ca- no caso é por causa que... Eu fiquei poluído. Os gaúchos só... Os gaúchos... É, porque os gaúchos só cantavam Roda Roda Vira, né, no caso. Né? Puta. Então, mas... e aí, que tem a música mais? Conhece ela da onde? Só da banda, não é trilha de novela, nada? Rapaz, se é trilha de novela, não sei, não assisto novela. Ah, tu nunca assistiu uma novela, Nilson? Eu assisti a novela, mas... Ah, eu só assisti o Vamp, que eu tô ligado. Que assisti, isso aí eu assisti. É, assisti. Tá, a Vamp era legal, agora aquele Beijo do Vampiro. Só não lembro, mas... Não, o Beijo do Vampiro é muito zoado, velho. Então é uma desgraça aquilo ali mesmo. Caralho, como é que foi parar em novela, bicho? A única coisa legalzinha não, que teve ali... Foi música também tem novela. Aliás, novela também tem música. É muitas mesmo. Sei, inclusive, cara, ainda vende os CDs direto, né? Antigamente, minha mãe até tem uma coleção de CD de novela. Aliás, a maioria das músicas internacionais que eu conheço é porque dava na novela. Ou no filme, na novela. Mas novela também lança artista, né? Tem artista lança, que começa a tocar na novela e aí, ninguém conhece e aí fica conhecendo e acaba descobrindo. É, não foi. Não teve um cantor, uma banda gaúcha que fez uma música também agora há pouco tempo e ficou conhecido só por causa da novela? Eu não lembro qual é que é. É desses jingles famosos aí. Será que não é aquela porcaria da banda Malta, não, velho? Não, Malta não é gaúcha. Mas Malta por causa do Superstar, mano. Ficou é, famoso. Não é novela. Ah, tá. Não, porque eu não vejo TV. Sei lá. Eu não vejo TV. E aí, pessoal, já que todo mundo já escolheu, me diga uma coisa. Qual vocês acham que foi o maior artista ou a maior música dos anos 80? Ixi, um consenso. O maior artista foi Michael Jackson. Ah, Michael Jackson. Michael Jackson foi o maior artista do 80 e do 90 pra mim. E do 2000 e até hoje. Desde que ele nasceu. Inclusive, ele não morreu, ele tá aí tocando ainda. Né, velho? Junto com ela. Ele e Elvis, né, do lado. Ah, com certeza. Não é à toa que o cara é rei. É. Para o rei do pop. As músicas, com certeza, as músicas que ele gravou em 80 são as mais famosas e as mais famosas ever, né? Sim, e além disso, os videoclipes dele foram divisores de água. Sim, sim. Na história dos videoclipes, porque ninguém fazia clipe do jeito que ele fazia. O videoclipe e aí depois de todo mundo é foda, começou a falar. Porra, e de Thriller, velho? É, Thriller é até filme, nem considerado um videoclipe, é considerado um curta-metragem. Curta-metragem. Isso. Foi um dos mais caros da história. Nossa, ele é foda, ele foi foda. O Thriller foi o primeiro a contar com um ator contracenando, a contar com história... A contar com áudio narrativo, que tinha a voz do Richard Pryor fazendo a voz da narração. E aquela risada foda dele no final. Isso. Não, e a maquiagem também, efeitos especiais. A maquiagem pra época era muito foda. Era muito foda. Cara, é, o Michael foi um artista completo em todos os sentidos, cara. Ele compunha, cantava, dançava, ele... Ele elaborava a música, o clipe, era a história, um verdadeiro o contexto, showman, né? Era. Mas a cultura americana, pelo menos a americana, eu acho que ela é formada assim, né? O cantor lá, ele é um artista completo, né? Ele canta, ele dança, ele toca. Depende muito do ritmo. É, lá, mas eu acho que a maioria é assim. Mas tipo, que a galera vocês querem, uma, lá, querem geralmente... ver uma comparação? Assistam um videoclipe de algum show do Dominó. Puta, vocês veem eles dançando. Cara, parece um gato com alguma coisa metida no rabo, tá ligado? Fico pulando feito louco. Não, velho, a época das boy bands brasileiras foi bem sofrida, né, cara? Foi uma época bem... Olha o cast, olha o próximo... Dinheiro pra caramba. Olha o próximo cast aí, ó. Boy bands dos anos 80. Ah, velho. É, teve Dominó, Polegar, Menudo... Nossa. Rolling Stone. New Kids on the Block. New Kids on the Block é estrangeiro. Gay, viadão. Aí não é mais, mas ele falou de boy band dos anos 80. Mas Menudo... Então é geral, é verdade. Mas é geral. Menudo não é brasileira. É, pra mim... Menudo, tem os Menudos é. Brasileiros também. Ah, pra mim não é boy... Pra mim... Robbie Rosa. O Rick Martin não era do Menudo, né? Era, era sim. Agora ele tá com Canudo atrás dele, né? O Marcos Pasquim, que fez o ator brasileiro, sim. Ele era do Menudo no Brasil. Mas que bosta, velho. Que desgraça, hein? É, ué. Ainda virou aí a saiu, essa merda. Saiu e foi fazer o Gaúga, velho. É. Pra mim não era boy band, bosta. Não. Pra mim era girl band. Muito gay, velho. Ô, bicho, eu acho que esse hater todinho é porque tu quer dar esse caneco, né, Ney? Caralho. Ele quer dar o caneco pra maçã. Certo, pessoal. Então ficaram aí as grandes músicas dos anos 80, né? O volume 1 aí, talvez a gente faça no futuro um volume 2, um lado B, sei lá. Vamos ver aí o que dá pra fazer no futuro. Então vamos começar aqui com as despedidas. Eduardo! Valeu, galera! Teve ótimo aí viajar pelas nostálgicas músicas dos anos 80, relembrar aí os grandes hits, os grandes cantores, todo esse sucesso, todo esse embalo. Muito bacana, teve muito bom. Um grande abraço para todos vocês aí. Muito obrigado por ter acompanhado a gente. E quem quiser me acompanhar aí fora do MachineCast, confere lá o nosso site na Level, www.level.com.br, com dois L's aí. E acompanha a gente lá também. Valeu, galera. Grande abraço. Certo, Eduardo. Felipe! É isso aí, galera. Valeu. Finalmente consegui participar da porra de um cast, né, bicho? Finalmente, hein? Finalmente. Até tirinha saiu, velho, tirando onda com a minha cara. Mas é isso aí. O bom filho da casa torna. Quem quiser me encontrar aí, sabe onde encontrar também. O Peixeira Cast tá aí no quinto episódio também. E é isso aí. Tamo aqui. Ô, vai lá no trabalho. Me encontra mais fácil. Eu tô lá direto. É, muito mais lá do que qualquer outro lugar, né, Felipe? É verdade. Minha esposa tem reclamado bastante. Olha aí. Tá foda. É, isso aí, Felipe. Obrigado. Nilson! Valeu. É, quero falar aí que, pô, os anos 80 foi uma década, acho que milagrosa pra qualquer tipo de música, qualquer tipo de ritmo tocado na época, rock, qualquer coisa. Era praticamente, as músicas eram, bicho, não tem nem como, cara, é por isso que foi, acho que todo mundo aqui ficou, não conseguia nem escolher as músicas tão boas, só tinha a emoção do Neilson tão grande que ele nem fala. Você vai chorar, velho? Um petardo atrás do outro, não vou chorar não, um petardo atrás do outro. É um abraço, tá carente? Então, é porque eu curto muito as músicas aqui, que eu tenho uma pastinha aqui dos anos 80 que eu boto o nome das músicas assim, só pedrada na orelha. Aí tem galera que pensa que é os metal que eu ouço, mas não é. É esse tipo de música internacional. Só ruedeira, né? É só, isso aí. Só mela cueca. É isso aí. Mela cueca, mano. Tá meio estranho esse termo aí. É zoeira, cueca. É zoeira. Beleza, isso aí, Nilson, obrigado. Então... Tiziana! Então, gente, deixa eu me despedir aqui. Muito obrigada. Os anos 80, como o Neilson falou, aos prantos. Foi uma década, assim, muito, muito foda pra música, assim. É, principalmente, na minha opinião, assim, eu não gosto muito da música nacional, mas a música internacional, pra mim, nos anos 80, foi muito foda. Queria agradecer pelo convite de participar do cast. Espero que vocês tenham gostado das minhas escolhas. E aquele mesmo recadinho dos outros, né? Coisa boa, vocês comentam lá. As coisas ruins, vocês guardam pra você, falam na terapia, entendeu? Mas não precisa ficar espalhando na internet. Viu? Caralho, não entendi nada. Olha só, olha o que que é. Gravou um cast, já tinha até fã, tinha um cara alucinado hoje no site lá, perguntando pois por é, ela. É verdade, tinha visto, né? E agora ela tá com essa marra toda aí, ó. Nada, pô, ele me adicionou na Steam, eu tava até falando comigo ali, eu tive que desligar porque tava pitando e aí... É a fama, é a fama. Ah, a pô, fama faz isso. Que assédio, mano, que assédio. Pobre, coitado, né? Edu. Edu, achando que... Nem dá pra ouvir o áudio. Com o Edu, viu, Tiziane? Cuidado com o Edu. O Edu tá querendo roubar aí, mano. Não, ué. Não, já. É, Edu. Olha aí, que barbaridade. Meu Deus. Spider! Cara, valeu demais gravar o cast aí. Tema muito bacana. Tava bastante tempo afim de falar aí das músicas... das antigas aí. Foi bem bacana, cara. Espero que a galera curta nossas seleções aí. E, obviamente, críticas vão vir, né, cara? Mas já aproveita que vocês vão criticar. Comenta lá no site, né, pra ajudar nós. Faz isso de aquilo, útil aí. Né, o Spider? Mal ou bem, mas fala da gente, né? É, fale do Machine Cast, cara. A gente precisa que falem. Então vão lá, cara. Gasta um tempo aí, porra. Vai lá digitar um texto lá. Vai gastar quanto tempo? Enfim. É isso aí, galera. Valeu. É, não valeu, exagera Bicho. Muito que depois o cara fica resumindo, não adianta porra nenhuma. Não, mas valeu. Mas isso vai mudar, hein, ô Spider? A gente sempre torce pra mudar, né, cara? Mudar, trabalha pra isso, certo? Vai mudar. Ah, o Team Blue vai aprender. Não, não vai. Não vai ser outra coisa. Vou ter que então fazer é outra... isso. Valeu aí, galera. Abraço. É, tô, Spider. Obrigado. Então, pessoal, muito obrigado aí por nos acompanhar aí mais uma viagem no tempo. Espero que todos vocês tenham gostado. Comentem lá no site qual música vocês gostariam de ter ouvido no cast. Quem sabe ela não aparece em um volume 2 aí, né? Vai saber. Então deixem lá no comentário lá uma música nacional, uma internacional e vamos comparar aí a qualidade, certo? Pessoal, muito obrigado. Quem tem sistema iOS, por favor, comentem lá, deixem seu comentário, deixem o número de estrelas que você acha que a gente merece. Isso ajuda a divulgar o nosso cast, ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima viagem no tempo. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários. Tchau! overland. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala pessoal, estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e comentários. E aqui comigo, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí de volta, mais uma vez, é nóis. E junto conosco aqui ele, que participou do último cast, veio aqui né, ler os feedbacks de vocês aí referente ao episódio 30 de Chamoio. Márcio! E aí, pessoal, tudo bem? Olha aí. Vamos lá então, pessoal, vamos ler? Vamos lá. Bora! Então, nós vamos começar pelos comentários do Facebook lá no, no site, certo, Eduardo? Certo, vamos lá. Primeiro cast, primeiro comentário aqui é o do Bruno Costa. Descobri hoje o podcast, gostei muito. Vocês têm muito, vocês têm muito potencial. Ó, olha aí, ô Eduardo, ó. Tá vendo? Mais um fã. Olha só, olha só. Vai, Eduardo. O próximo aqui é do nosso parceiro Darley Santos. Darley, Eduardo, tá fazendo uma maratona enlouquecidamente, cara. Eu acho que ele não tá fazendo mais nada, sabe? Só tá escutando o MachineCast. Só pode, cara. Olha o que ele falou aqui, ó. Do... Eu nunca tive o prazer de jogar Shenmue, não. Ah, não. Mas aí, para de ler, para de ler. Ele é da minha turma. Mas lembro da comoção na época do lançamento do jogo. A primeira lembrança que tenho relacionada a ele é de uma revista que fazia um preview do jogo, relatando com poucas informações até então publicadas como seria o game. Era desde já uma grande promessa. Um jogo que imitava a vida real, onde o jogador poderia se locomover por um mapa extenso para cumprir seus objetivos, seguindo uma linha de eventos com alterações do tempo cronológico, experimentando alternância de estações do ano. A inteligência artificial também era grande inovação, com interações surpreendentes de cada NPC do jogo. Vocês lembraram de Yakuza como o game que mais lembraria Shenmue, mas desde o começo o primeiro game que lembrei foi Sleeping Dogs. Isso, Sleeping Dogs, exatamente. Jogão mundo aberto com aquela infinidade de coisas pra fazer. É bom sim. Jogou, não... Márcio, Sleeping Dogs? Sim. Eu acho que... Eu lembro daquele Sleeping Dogs, eu faço confusão com Watch Dogs, uh-huh. Mas aquele eu cheguei a jogar assim. Sim, Sleeping Dogs é bem parecido mesmo, só que é na China, né? Ele é mais... Não sei, eu não faria muito essa relação, porque pra mim ele pareceria mais, ele seria mais parecido com o GTA. Quase igual, né? É o que acha que na cabeça. Pois é. Aí quem acha que o Shenmue e o GTA não tem muito a ver, então eu acho que não faz muito essa ligação. Aí, como eu mesmo não fiz, né? Ok, ok. Segue, Eduardo. É, não lembro qual era a revista que vi, se era Ação Games mesmo ou se era Super Game Power, ou outra revista. Deixa eu perguntar, vocês já fizeram algum cast sobre os bons tempos das revistas gamers? Olha aí, olha aí. E aí, ainda Eduardo? Não. Olha aí, Eduardo, ó. Mas é um tema muito bom, cara. Eu acho que ele sabe, ele só tá insinuando que a gente deva fazer. Não é, cara? Cara, que nostalgia que dá isso. Bons tempos mesmo, revistas completas. Estava procurando a tal revista que vi, mas não achei. Seria muita sorte se encontrasse. Mas encontrei a edição número 161 da revista Ação Games, de março de 2001, que traz Detonado de Shenmue. E caso alguém se interesse, posto dois links aqui. Hoje, devido a problemas de memória, sou meio Dora. Adora. É Dora. Deve ser a do Nemo, né? Sim, a Dolly. Dolly. Não lembro o nome dela, cara. Ah, Dolly. Eu acho que era Dory. Dory, uma coisa assim. Acho que é Dory. Dolly é o Guaraná. Esqueço quase que em ato contínuo o que leio ou vejo. Então eu não tenho problema de ver detonados. E posto o link também do jogo para baixar e jogar via emulador, postado no finalzinho do ano passado, para ver que Shenmue conquistou fãs e causa ainda bastante interesse. Eu quero um desafio para os nossos ouvintes aí, eu quero que alguém poste para mim o link do Shenmue legendado em português aí, ó, para mim jogar. Ah, mas mamar na teta da vaca você não quer não, né? Você quer o leite quente na caneca. Com Todd de preferência, olha, né? Olha aí, olha aí. Merda. Acabou, Eduardo? Aí acabou, velho. Aí estão os links aqui que ele mandou. Ah, só mais uma coisa. Ah. Que é esse negócio de exportar que vocês de vez em quando falam no final do cast. Olha aí. Segredos, meu amigo. Segredos de edição. De edição não, de gravação, né, Eduardo? Uai, até eu fiquei perdido aqui agora. Exportar o áudio. Ah, tá. Beleza. Terminamos aqui os comentários no site, né? A gente, infelizmente, não recebeu nenhum e-mail sobre Shenmue. Quem quiser, a gente tem mais comentários lá no site, né? Só que são pessoas da equipe, né? Do MachineCast. Quem quiser conferir na íntegra, existem lá comentários do Zupão, do Nilson, com bastante informação extra. Basta entrar lá no link, entre aí no site e vá no episódio 30 sobre Shenmue para conferir na íntegra, ok? Então tá, Márcio, vamos para os comentários no Alvanista, Márcio. Beleza, então. Pra começar, nós temos o comentário do Dante Dias. Eita, que hoje minha madrugada vai ser ouvindo Skeptor. Olha só. É uma boa madrugada, né? É, foi uma boa madrugada. E agora tem do Estovão, né, Eduardo? É Estevão. Estevão? Opa. Estevão. Estevão. Estevão. É que eu não sei ler aquele nome dele ali. É Slader Angel? Slader Angel. O arroba Slender Angel lá do Alvanista, que é o nosso querido Estevam, né? Da Level. É sem sombra de dúvida o game divisor de águas. Um dia ainda compro um Dreamcast novo só para revogar essa maravilha. Olha aí, Eduardo, ó. Viu só, Eduardo? Teve gente que empolgou nesse ponto. Não foi o meu caso. Viu só? Ele tá te passando uma indireta, né? Opa! Não é, cara? Ele tá tentando ver se cola ali, ó. Para aí, Edu. O próximo aqui é o do arroba Porcote. Ele fala aqui, ó. Pois é, quando eu vi sua postagem, cliquei nos links para ouvir, mas não consegui descobrir como fazia ou estava fora do ar. Se upar no YouTube, quem perdeu pode conferir a qualquer momento. Assim, quando estiver disposto e disponível, eu lhe dou um feedback. De qualquer forma, parabéns pela iniciativa. Tudo que fizermos, desde que seja feito com vontade, vale a pena. Meu caro, não sei o que aconteceu no seu caso aí não, mas tá lá, tá online, tá bacana, a galera tá ouvindo e comentando. Acontece que ele não acessa o site, então ele não sabe que lá tem players, né? Eu respondi pra ele ali embaixo, nós temos players de MP3 direto no site, que você pode ouvir via streaming, né? Vocês podem ouvir via streaming, vocês podem baixar, tem um link pra baixar o MP3, tanto o áudio em MP3 como em zip, né, Eduardo? Que tem alguns lugares, né, que o pessoal quer ouvir no trabalho e coisa e tal, e aí ele é bloqueado, né, o arquivo MP3 é bloqueado, pro pessoal não baixar música, essas coisas. Então eu zipo pro pessoal poder baixar e depois eles descompactam lá dentro do computador dele. Justamente. E aí ele disse depois que ele tem muita preguiça de fazer essas coisas, então por isso que ele não achou. Mas aí ele foi ouvir lá e espero que ele tenha gostado. Aguardamos então o seu feedback aí, ô Porcote. É. E agora eu vou ler um comentário aqui do Roberto Monteiro. Eu ou é o... É o Márcio. Vai lá, Márcio. Então, Roberto Monteiro colocou aqui no Avanista. Demorei um pouco, mas tô ouvindo aqui. Muito bom, como sempre. Olha aí, olha aí. Certo, Roberto. Obrigado, hein? É isso aí. Vamos para os outros comentários do episódio 30. Foi isso aí, ô Eduardo. Agora vamos para os outros. Nós temos um comentário aqui sobre o episódio demo, Eduardo. Então, o comentário que a gente tem aqui é do arroba Teófiros, Deófiros, lá do Alvanista, que mandou uma muralha aqui, é o seguinte. Mas então, eu acho que tive bastante sorte quanto a conhecer jogos, etc. Para ser sincero, não lembro qual conheci antes, jogos em videogame ou arcade, mas certeza que foi mais ou menos na mesma época. Ambos tinham uns 4 anos ali por 83, então meio que separar as histórias. Arcade. Minha família tinha uma lanchonete do lado de um fliperama. O filho do dono tinha minha idade e vivia lá, então ele botava créditos pra gente jogar. Então passava o dia jogando lá, geralmente jogos de pinball. Olha que sorte, velho. Olha aí. Videogame. Na verdade, não era bem um videogame. Meu tio, que morávamos no mesmo apartamento, era fissurado em tecnologia e consertava eletrônicos, TV, rádios, videocassetes, etc. Comprou um TK-85, prêmio pra quem já ouviu falar ou jogou isso. Aí ele mandou uma foto lá. Eu nunca vi essa porra. Também não. Que era um computador fabricado no Brasil, forma barata brasileira da Apple. Os jogos vinham em fita cassete que você rodava em um tocador de cassete, literalmente, que era ligado no PC. Na época, ele também comprava revistas de informática e passávamos literalmente semanas digitando os códigos para fazer o jogo para jogar tipo uma hora e achar uma merda e nunca mais jogar. Depois do TK-85, ele comprou um TK-2000 e depois um TK-2000 Color. Ambos TK-85 e TK-2000 eram monocromáticos. Cara, eu não cheguei a jogar num TK-85 não, mas eu joguei em algum tipo de computador monocromático. É, devia ser o Windows 3.1. Não, na época não era nem o Windows, não, era DOS mesmo. O joguinho que eu joguei chamava Karateka. Olha aí. Quanto ao primeiro vídeo que tive, nunca tive um Atari. Quando minha mãe decidiu que iria comprar, Master e Nintendo já estavam no mercado. Então enchi o saco pra ganhar um Master, unicamente por causa do Shinobi. Porém, quando fomos na loja comprar, já não tinha, e eu, desesperado do jeito que estava, acabei optando pelo Phantom System da Gradiente, com Ghostbusters, e compramos Pac-Man junto. Dali foi Super NES, Mega Drive, PlayStation, PlayStation 2. Bem, depois, quase no fim do ciclo, que minha mãe perguntou se queria, mas nesse período tinha me afastado de videogames. PlayStation 3, primeiro em 2007, quando lançaram a versão sem retrocompatibilidade, mas vendi e aí só comprei outro em 2010 e 2011. PSP, PS Vita, PlayStation 4. Dia do lançamento estava com ele em pré-venda desde o anúncio praticamente. E o Xbox One, há umas 2 semanas atrás. É, o cara tem gabarito aí, tem console, né? Comprou Play 3 no Play 4 no dia, na pré-venda, pagou R$4.000, parabéns. Acabou, Edu? É isso aí, cara, acabou. E certo. Tem lá a fotinha lá do TK-85. Isso. Bom, então esse aí foi o comentário do como é o nome dele? Do Teófilos lá no Alvanista, sobre o episódio demo, Eduardo. Não lembro se tu chegou a mencionar que foi sobre o episódio demo. Falei. É, falou aí. Então a gente tem mais um comentário aqui do Darley Santos, que tá fazendo uma maratona gigantesca, né? Ele botou vários comentários em vários podcasts que ele ouviu, e eu escolhi um, que é no episódio beta lá. E eu vou dar uma resumida, porque além da gente já ter lido um comentário dele, né? Ele escreveu uma muralha de textos aqui, mas ele fez algumas questões que eu acho interessante, que vai explicar algumas dúvidas de alguns dos ouvintes, né? Outra questão abordada logo no início do cast beta é a trilha sonora dos casts, que ele acha importante, que pode transformar, né, o cast pode marcar, né, o cast pra sempre. Aliás, ele pergunta qual é a primeira música que toca na leitura de e-mails do cast beta. É a intro do Soul Blade, ou Soul Edge, né, o antigo Soul Calibur, e é o jogo do Play 1. E ele pergunta quem é essa tal de Starhead Ele disse que gostou da voz dela. Ele disse que procurou no Alvanista e ela tá aparecendo um ADM da rede. Parece que morreu. Que essa rede fez só umas duas ou três postagens e nunca mais apareceu lá. Bom, o Darley, a Starhead é minha esposa. E ele diz também que... pergunta também antes desse cast se houve outro, porque existem menções nas gravações sobre o podcast antigo. Sim, na verdade foi um cast Alpha, a gente nomeou ele como Alpha, né? Ele não vai ser publicado, ele não tem conteúdo pra ser publicado, mas tem trechos dele no cast de final de ano, se não me engano, é o cast 23, especiais de fim de ano. Lá tem alguns trechos sobre esse podcast aí, certo? E ele quer saber como é que foi gravado o áudio do fliperama lá do tio Zé. Bom, o do fliperama da locadora e o do rapaz com a internet lá, que aparece em alguns casts, foi todos produzidos por mim, né? O rapazinho que fala lá com o tio Zé e com a dona Nilza. O rapazinho é meu cunhado, o tio Zé é meu patrão e a dona Nilza é minha sogra. São todos atores improvisados aí. E Eduardo, rapidamente aqui. Teu patrão te cobrou alguma coisa pra fazer aquela parte? Não. E no mesmo cast tema, Eduardo, tem um comentário do Júlio Ranger, né? Nossa, que achado! Ótimo podcast, caras. Muito divertido, entrosamento da galera, ganharam mais um ouvinte. Já estou ouvindo outros. Isso aí, Júlio, muito obrigado. Valeu, meu caro. Então, do episódio 17, nós temos o comentário da Agatha Rodrigo. Desculpa, Agatha Gonçalves. Amigos, seus loucos. Cara, que cast da hora. Ele gerou uma conversa bem maneira aqui no trabalho. Só nas lembranças. Quem nunca engasgou com a bala soft? Pô, eu engasguei uma vez. Olha aí. E o mimeógrafo, que ficava cheirando, né? Quem não ficou viciado com aquilo, eu não sei. É. Só amores, adorava o cheiro. A moeba, pirocóptero, meu, que da hora. Foi nostálgico, parabéns. Olha aí, muito obrigado a Agatha, que é lá do... Peixeira Cast, Eduardo, ó, parceira aí, ó. Parceiraço. Isso aí. Então, Eduardo, essa semana a gente estreou um novo quadro na leitura de e-mails que chama um abraço da equipe, abraços grátis da equipe do MachineCast. Nós temos três pedidos de abraço aqui. Opa! Né? O primeiro pedido de abraço aqui é do Raiden, né? Ele pediu um abraço aqui do Snake. Do Solid Snake? Nem é do Snake, eu acho que é do Big Boss a foto, não sei. Nós temos tem tapa-olho ou não tem tapa-olho? Tem tapa-olho. É do Snake. É. E tem um pedido de abraço aqui do Rodrigo Faroni. Manda um abraço pra mim, Rodrigo Faroni, e um abraço também para o meu amigo Marcos Vinícius de Oliveira. Sintam-se abraçados. E tem um pedido de abraço aqui do Teófilos também, ô Eduardo. Ele diz um abraço por trás no Team Blue. É... Então abraço, considere-se abraçado. E porra, para de tentar empinar a bunda. Caraca! Cara, te conhece. O cara me conhece, como assim? Tá vendo? Esse gauchinho é foda, vai abraçar e quer aproveitar pra fazer o resto. Brincadeira, né? Que bobagem isso, cara. Ok, muito obrigado aí aos sintam-se todos abraçados e semana que vem eu quero mais abraços, hein? No grupo lá do MachineCast, facebook.com/groups/machines. Lá vai ter um post pedindo de pedidos de abraço e no Alvanista também, ok? Eduardo, Márcio, muito obrigado aí por vocês disponibilizarem o tempo de vocês aí. Obrigado, Eduardo. Valeu, meu caro. Tamo sempre aí, é importante. É nóis. Certo. Márcio, muito obrigado, cara. Foi eu que te agradeço. Obrigado mesmo, amigo. Qualquer coisa aí, tamo aí. Isso aí, então. Certo, pessoal, muito obrigado. Fiquem aí agora com os off-topics, se tiver, né, Eduardo? Vai que, né? Não, eu acho que sempre tem, né, cara? Verdade é, sempre tem. Então tá. Tchau, pessoal, até mais. Off-topic. Lá em Leon, hein? Só um pouquinho. Eu acho que eu caí. Caraca. Travou, velho. Tudo bem aí? Ao mesmo tempo travou, velho. Gente, eu me afoguei com Mumu. Que é isso, mano? Aquele docinho de leite do saquinho, sabe? Tô ligado. Me afoguei. Deixa eu dizer uma notícia meio triste aqui pra vocês. Tá tudo travado aqui. O meu Explorer, velho. Não tô conseguindo mexer em nada, velho. Nada, tá travado. Eu quero saber como é que eu vou parar a gravação. Bom, quem é que tá falando? Felipe e Neus, falta? Então tá. Então, Nilson, fala aí, filho. Ô, Nilson. Oxi, se perdeu. Pera aí, vou de novo. Vou de novo. Estão achando que a gente é gêmeo siamês mesmo. Deixa o Felipe primeiro, depois vou eu. Olha que cortesia. Que é o Felipe na frente. É porque eu tô meio indeciso ainda. Esse tempo todinho o cara não escolheu a porra da música. Cara, tem muita música massa, cara. Tem, pô, mas aí você usa no outro, não vai ter lá do B aí do vinil, depois a gente lança outro, ah, sucesso. Ok, ok. Então, Felipe, fala aí a tua escolha, cara. A minha escolha também vem, é oriunda dos filmes do rock, né, velho? Porque. Olha aí. É, Rock 4, pra falar a verdade, é aquela música quando o negão morre, né, Apollo. É assassinado no ringue e tal. É de Robert Tepper, No Easy Way Out. Não, mas... Não, o... Que o foi, Felipe? Mano? É de 1985. Não, não, então. Não. Primeiro. Não é no Rock 4, é Rock 3. Rock 3, isso que eu ia falar. Isso. Não isso, é, isso. Mano. Ivan Sim, Drago Rock... mata Apollo no Rock 4. Não, Rock 3. Puta que pariu. Rock 3, eu acho... Tá certo. Eu acho... É, tá certo, Rock Felipe. 3, que a mano. Gente falou no podcast que a gente gravou de filme. É, a gente então... falou Rock 4, mano. Tá, Felipe, assim, Felipe, olha só, escuta, tá certo, é no Rock 4. Acontece que tu já escolheu essa música no é. Episódio de rock, no filme. Sim, mas essa música é foda, velho, eu quero escolher de novo. Quem convidou? Aí, ó, Timbu, ficou esperando esse cara entrar, tá vendo? Eu ia falar assim, mas não é isso, mano, veja só, se encaixa dentro dos anos 80 e foi uma música foda, por que eu não posso indicar ela de novo? Porque ela não é a única música foda dos anos exatamente. 80, velho. Sim, né? Vocês estão falando, são cinco pessoas fora eu, quatro pessoas fora eu que estão falando música diferente de mim. Cara, eu nem precisaria de tu fazendo essa escolha. Eu poderia pegar o trecho lá, tu falou exatamente igual, cara, a mesma coisa. Mas é, pô, uma música que me marcou, uma música que não eu tem, acho foda. Não tem como não é escolher outra? Não tem a outra que tem ali marcado dentro de milhões dos anos 80 que são foda, né? Tem, mas fazer o quê, então. Né? Eu não escolhi, e agora eu vou ter que ficar aqui pesquisando de novo. Nilson vai falar enquanto isso. Miserável. Como? Se tá tudo travado, pô. Vou pesquisar aonde? Você não tem celular não, é, Felipe? É, pega o smartphone. Tem, mas aqui eu moro em aldeia, pô. É muito ruim o sinal. Mas não tem Wi-Fi, porra? Não tem Wi-Fi, mano. Tô Você não tem Wi-Fi em casa? Pra poder pegar. Ah, puta que pariu. Cara, então deixa essa aí mesmo, cara. Muito trabalho. Beleza. Lil Suzy, Take You In My Arms, cara. Eu gosto muito dessa música. Puta que pariu. Eu acho que vocês não conhecem, não. Cara, não lembro dessa música. É. Tá, e do que é? Conhece ela como, essa música, da onde? É de algum filme, alguma banda das famosa? Das fitinhas que passa. Não, eu conheço da... Que passava no rádio, aí eu ouvi e gostei do som, pô. Ah, é? Uhum. Não é trilha de filme nem nada? Eu dormi por um minuto aqui, desculpa. Lil Suzy, Take In My Arms. Vocês nunca ouviram, né? Bota, não é gatilho. Bota um pedacinho só pra vocês ouvirem. É rock pesado? Não é rock, não. É freestyle. É axé, pô. Não, também não. Eu achei aqui. Caraca, eu achei. E essa é uma escolha surpreendente pro Neilson, diga-se de passagem. Porque eu gosto desse Olha tipo aí. De som aí, desse tipo de música. Que é o famoso... Nossa, Olha mas é uma mulher mesmo? É uma mulher. É uma mulher. Olha aí. É o subgênero do subgênero. Tá, e esse de hoje é derivado do que, nisso? Ah, isso aí é o lixo. Isso aí é o lixo do lixo, cara. Que preconceito, cara. Cheio de funkeiro que ouve na cat. Tem. Tchutcha, tchutcha. Vem, Nilson, jogar um Zeldinha com a galera. Caralho. Tá pariu. Tá merda. Caralho. Talentos ocultos do Zu. Ô Nilson, só uma pergunta é a seguinte. Ah. Quando que essa música saiu? Essa música é de 88 e 89. Tem certeza? Aham. Uh-huh. Por que, Spider? Tu achou de que ano? 91? Achei 91. É nem isso. É de 91? É 91 mesmo. Tem certeza isso? Do álbum Love Can't Wait. Essa música é de 1991. Porra. Vai ter que cortar isso daí e colocar outra, né? Ah, então eu escolhi... Tá nada. Ah, porra, consegui aqui, ó. Olha aí. Então vou... Consegui aqui, okay? Mano, achei uma. Mas vou falar um negócio pra você. Essa música aí que eu escolhi, parece aquela... Como é o nome dele? É Vanilla Ice, velho. Caraca, não, sério, tem nada véio. A ver, cara. Parece, bro. Olha o batidão da música. Olha o batidão da música. Véi, os caras ainda estão vestidos com aquelas coisinhas coloridas, igual Vanilla Ice. Mas isso aí. Mas Vanilla Ice não é aqueles gêmeos? Não, pô. Gol não. Ninja Ice é aquele da Tartaruga Ninja, tá ligado? Ice. Gol Ninja Go. Ah. É, mas esse tipo de passagem é plágio de uma música do Queen, né? Na verdade, esse tipo de música é o que eu te falei. É, o nome é um freestyle, que é o derivado do hip hop, cara. Entendeu? Bom, beleza. A pergunta de um milhão é: essa música fica ou essa música vai? Eu acho que fica e a gente vai zoar ele até não, amanhã. Caralho, vai então outro então. Ele não sabe nem ver data, pelo amor de Deus. Eu pensei que era dos anos 80 essa música, cara, porque é maior. Só que não. Só que não. Eu sabia que tinha alguma coisa errada aí. Que burro dá zero pra ele. Cara, meu Deus do céu. Tá bom. Ainda perguntei pra ele, Nilson, tu quer participar do cast? Ah, eu quero sim. Não, pô, eu não posso errar, não? Dá pro Neilson. Vem cá, peraí, posso errar, não? Eu sou perfeito agora? Não, você era até o último cast. Não, não é isso. Você é um Pikachu da sala, você não pode jogos. Nos jogos. Ô, Nilson, não é que você não pode errar, mas sabe quando eu botei o play aqui e eu comecei a ouvir a música, eu falei, isso não tá tão com cara de anos 80, entendeu? Aí eu fui checar. Daí eu falei, tem alguma coisa errada aí, eu vou checar. Daí que eu vi que era de 91. Então não é que você não pode errar, na tua cabeça, ok, mas é que quando eu olhei assim, eu... Entendeu? É porque na internet do Neilson não dá pra ele abrir o Google e ouvir a música ao mesmo tempo, gente. Senão explode. Pode falar o que é. Que é a Pô, eu não posso nem falar nada que o meu PC tá fudido. Então deixa eu agora, perguntar, né, vocês. Eu acho... Peraí. É, vocês conhecem Run Information... É, não. Como é que é? Information Society? Information Society. Isso. Sim. Que tem o... Nunca ouvi falar. Que tem a música Runner. Sim. Não. Sim, eu conheço. Então, esse álbum é de 80, né? No caso. É, não sei, mas agora essa música já foi mesmo, então ficou essa mesmo. Não, deixa eu ver aqui. Ô, Blue, é de 80, eu consigo. Agora vai ficar. Não, essa é de 88. Vai ficar a música. 88. No caso, não, mas já ficou a música. Não, vai ficar o caralho. Não, já ficou, já, cara. Senão nós vamos ficar até amanhã aqui. Não, é, rapidinho, já foi. Pô, vai ficar a música, vai ficar o caralho, vai ficar tudo. Se mudar, eu vou mudar a minha, velho. Não, mas aí que tá. A sua tá, é de 80, a minha não é, pô. Ah, toma. Não, mas se mudar, eu mudo a minha. Não, vai se ferrar. Vai tu, pô. Ô, Neilson, essa daí é de 85. Não, essa é de 88, do site. É, eu olhei no site aqui, é de 88. É, eu olhei no site, eu tô olhando agora no site. Ô, bicho, tá, eu acho que até o computador do Neilson pega o site errado, mano. Já foi escolhida a música e vai ficar essa aí. Já ficou. Não, velho, deixa de onda, vai. Errada. Não, vai se fuder, velho. Se não botar, eu saio dessa porra. Tá bom. Tchau, Neilson. Vai com Deus. Que é isso, o cara já começou a brigar no Ava, agora quer brigar aqui. Ah, pura é um brigão, putaria, a mãe brigão. Da treta é a bolarista, mas quem, né, gosta de fazer aceita... o inimigo nem isso. Nailson, aceita não, a zoeira. Não aceita a zoeira, não, o caralho. A tomar no cu. Você aceita isso, o caralho, mas não aceita a zoeira, velho? Não te entendo, não. Não, não, Edu, não, o Edu não, aceita os dois, mano. É, oi. Manda vir. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.